todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Bom Dia Antenweb, terça-feira. Ah, pois é, terça-feira, bonita terça-feira esta, que é dia 17 de maio de 2016. Já cá estamos para mais uma edição então deste nosso programa e eu espero que estejam, que comecem já a aproveitar para se animarem, porque a nossa edição de hoje tem muita dance music. Aliás, assim que vamos começar nesta edição com uma sequência de 4 temas e que depois então seguiremos ter aqui as rubricas como é habitual, mas para já hoje vamos começar com uma sequência de 4 temas. Eu espero que vocês apreciem e deixo-vos então a lista das 4 das 4 músicas, que são elas por esta ordem: You de La Cream, depois Reading High de Serena, ficamos também com Triple Dance dos Unlimited e por fim com a música Como El Viento de Lullaby. É assim então que vamos iniciando esta edição do nosso programa. Eu espero que vocês possam então apreciar. E já sabem então que daqui a um bocadinho vamos ter as nossas rubricas. Até já! está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. De volta, ouvintes. 11 horas 28 minutos. Tenho mais dois temas para vocês. Agora mais calmos. E depois sim, vamos começar com as nossas rubricas. Bom, mais calmos, vá. Vou trazer aqui dois temas de um género que não é muito habitual trazer aqui, mas que hoje então vou trazer. Vamos ficar primeiro. Ok, eu estava aqui a ver se encontrava. Ah, bem. Não vai ser esta então. Vamos ficar com Come As You Are, música dos Nirvana, para esta edição do nosso programa que dá pelo nome de. Exatamente. Bom dia, Antenweb. E depois vamos ficar com Lenny Kravitz. Eu estava aqui a ver se. Certo, está bem, pode ser. Ok, vamos ficar com Lenny Kravitz e a música Fly Away, que é uma música que eu gosto bastante e que basicamente. Será? Ela não passa aqui. Acho que nunca passou aqui esta música. Mas bom, vamos ouvi-la e depois vamos então ficar. Vamos então ficar também. Eu disse duas músicas, mas vão ser três. Porque eu também quero trazer aqui o tema dos Sweat, que eu acho que também merecem passar por aqui. Mas vamos então ficar com estes três temas. O terceiro deles, o terceiro chama-se Beautiful Ones e é dos Sweat, como já disse há pouco. Mas antes temos então Come As You Are dos Nirvana, que já se ouve de fundo e que vamos então passar a escutar. Depois sim, iniciamos as rubricas. Até já! Somos Antena Web. Yeah. Ouvintes, de volta depois deste tema que acabamos então de ouvir. Beautiful Ones, música dos Swedes. Nesta edição, quando já são 11 horas 41 minutos. Agora, tempo de guia dos astros, com os primeiros 4 signos do zodíaco. Daqui a pouco vamos então ficar também com Melanie C, First Day of My Life, e também a música de Eagles, com Hotel California. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, guia dos astros. Olá, bom dia, guia dos astros. Começa agora e desejo que esse dia seja cheio de muita energia positiva. Guia dos Astros, trazendo na manhã de hoje, terça-feira, né? Previsões para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, o período é de atenção com suas atividades no trabalho. Seu excesso de franqueza pode lhe causar problemas no ambiente profissional. Os momentos a dois prometem ser intensos e isso é muito bom. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, bom momento para superar os seus problemas profissionais. No entanto, será fundamental evitar confrontos com pessoas do trabalho a todo custo. Em família, diante dos conflitos, procure agir com frieza. No amor, seus carinhos irão produzir bons frutos. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, faça planos audaciosos no trabalho e não meça esforços para deixar o ambiente doméstico mais aconchegante. Em família, há um astral de muita tranquilidade nesse setor para os geminianos. No amor, os solteiros podem viver sentimentos fortes, mas também ilusórios. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, no trabalho você estará muito transparente neste período. Em família, as suas emoções serão identificadas como facilidade pelos parentes que estiverem próximos a você. No amor, se estiver vivendo um romance, os momentos serão intensos. Aguenta aí, pessoal, Guia dos Astros volta já! Guia dos Astros com Jane de Paula. So I found a reason to stay alive. Try a little harder, see the other side. Talking to myself, too many sleepless nights. Trying to find a meaning to this stupid life. I don't want your sympathy. Sometimes I don't know who to be. Hey, what you looking for? No one has the answer. They just want more. First day of my life. So I found a reason to let it go. Tell you that I'm smiling, but I still need to grow. Will I find salvation in the arms of love? Will it stop me searching? Will it be enough? I don't want your sympathy. You just want more. Hey, who's gonna make it right? This could be the first day of my life. She got the Mercedes. champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't. Volta, ouvintes, de volta, auditório, de volta, gente bonita. Pois é, 11 horas 54 minutos, está a caminho a segunda parte aqui dos Astros. Tenho para vocês então este momento que vamos apreciar agora. E depois, vamos ficar com mais dois temas. Yannick Noah com Rose. E depois a música, vamos ouvir, dos Village People, chamada Go Ask. Mas antes, Guia dos Astros! Bom dia! As previsões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros! Opa, já estamos de volta falando agora para você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, falsas aparências podem nortear o seu trabalho, criando uma imagem equivocada da realidade. Lute contra a apatia e mostre as suas qualidades. No amor, a oscilação do seu humor pode desconcentrar o seu par. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem. Virgem é o signo da atriz Luana Piovani. Olha só, no trabalho, você até pode estar motivado para definir algumas coisas, mas os desentendimentos causam mágoas. No amor, a possessividade só vai levar desgosto para a sua relação. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, excelente momento para os negócios e para suas finanças, mas é interagindo com as pessoas próximas que você sente na pele as boas vibrações do cenário astral. No amor, as trocas de olhares, os passeios românticos estão super favorecidos. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, o dia vai exigir muito jogo de cintura de sua parte. Use sua capacidade para atrair amizades e sua intuição para lhe ajudar a sair de situações complicadas. No amor, o carinho só vai trazer mais harmonia para sua relação. Ok, pessoal, a gente volta já com o Guia dos Astros para fechar com Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Guia dos Astros com Jane de Paula. Presque rien, juste un pas et venir plus près. D'autres liens, d'autres voix, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard et peut tout changer. Donne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, un silence qu'il faut écouter. Un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, pas de peur. Ta route, il est l'heure, tu dois essayer, tu dois tout changer. Alors, redonne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce rien, une route, tu peux avancer. Presque rien, un regard, tu peux essayer, tu peux tout changer. Alors, redonne à ta De volta, ouvintes, depois deste tema Go West dos Village People. Agora, tempo para acordo ortográfico aqui no nosso programa, que dá pelo nome de Bom Dia Antenor. Já agora disse que esta rubrica ia acabar nesta semana. Não sei se será bem assim, vamos ver. Para já então, rubrica Acordo Ortográfico. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a reforma, quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Exemplos: hiperacidez, hiperativo, interescolar, interestelar, interestudantil, interestadual, superamigo, superaquecimento, supereconômico, superexigente, superinteressante. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras, restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Agora, All Saints com Peter Call e logo depois, Rob Williams com Millennium. We got stars and to the face. for liposuction, detox for your rent, overdose of Christmas, and give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. We got stars. Depois deste tema que acabamos de escutar, pertencente então ao Robbie Williams, música chama-se Millennium, grande música esta que acabamos de ouvir e que imagino eu vos tenha trazido muitas, muitas recordações. A mim, por exemplo, a mim traz. Esta música, para mim, tem muito. Muito que se lhe diga. Tem qualquer coisa de mágico este tema. Aliás, como outros anteriores do próprio Robbie Williams, agora é um bocadinho, digo eu, uma sombra daquilo que foi. Acho que ele também teve problemas com drogas, enfim, portanto. Bom, terá sido um bocadinho por aí. Ouvintes, vamos ao nosso ecrã digital. Daqui a pouco ao Minuto de Saúde, mas para já ao ecrã digital. Com mais algumas sugestões. Vamos lá. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Parta à descoberta dos melhores locais de Lisboa de forma mais cool. Há roteiros de viagens e roteiros de viagens, muito diferentes uns dos outros. E a apps Cool Friend, Lisboa oferece uma forma diferente, muito diferente, de organizar uma estadia de acordo com os interesses dos utilizadores. A ideia da aplicação é de Júlia Vilaça, que com apenas 26 anos fundou o By Cool World, desenvolveu esta aplicação em menos de uma semana e ultrapassou na categoria das viagens muitas outras aplicações. A Cool Friend Lisboa apresenta os melhores locais e recursos em formato de roteiro para quem visita a cidade, organizando a informação que normalmente está dispersa e pouco classificada, funcionando como um amigo e cruzando as melhores experiências com os interesses e o tempo livre. Esta aplicação é gratuita e está disponível para iOS e também para Android e muita da informação pode também ser consultada através do site online Lisboa Cool. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Já cá estamos de volta, depois destes dois temas. Aliás, deste ecrã digital. Agora vamos para... Eu disse dois temas, mas não era dois temas que eu queria dizer. Era apenas um tema. Vamos ficar com uma música que eu gosto muito. Bem, eu gosto muito de algumas músicas deles. Mas esta em especial, Massive Attack, chama-se Angel. Vamos ouvi-la nesta edição e eu volto depois para vos trazer mais coisinhas. Temos o Minuto de Saúde, temos as soluções práticas, temos a última parte aqui dos astros e também temos a rubrica Poetas. É a música dos Massive Attack nesta edição do nosso programa. Bom dia, Antena Web. Agora a última parte da Guia dos Astros com Jane de Paula. Alô, ouvinte, confira agora. Guia dos Astros. Olá pessoal, estamos de volta para falar agora para você de Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, as situações desafiadoras de trabalho até podem surgir neste período, mas nada tão sério que você não consiga resolver. Dê mais atenção ao que as pessoas lhe disserem no dia de hoje e procure relaxar. No amor, é melhor agir com flexibilidade e harmonia na sua relação. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, o universo está agindo, por isso, não se surpreenda com as mudanças que acontecerem e com a alteração de decisões já tomada. Viagens ligadas a trabalho estão favorecidas. Mais carinho e daí, ó, os laços de sua união vão se fortalecer. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, situações novas vão exigir de você um certo jogo de cintura. Não seja tão inflexível e dê ouvidos aos seus colegas de trabalho. Evite fofocas em família. Cuide da sua saúde. Faça atividades físicas. No amor, o romance está favorecido e você deve viver bons momentos. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, falta muito pouco para você finalmente conquistar a tão desejada segurança financeira. Continue se dedicando a isso. No amor, os solteiros de plantão estão prestes a viver um amor platônico. Guia dos Astros com Jane de Paula. Pois é, agora temos... Calma. Isso não é assim. Eu sei que a música é boa, mas isto tem que ser com calma, assim, devagarinho, que é para não, que é para não entrar assim depressa, estás a ver? E... porque depois a gente assim fica assim com dores, não é verdade? E com dores nos ouvidos, não é verdade? Porque a gente não está preparado para ouvir a música, que ela entra assim, tipo porta-montes, e a gente fica assim, ai que dores! Nos ouvidos. Eric Carter and Lauren Twolf, música chama-se. A música que vamos ouvir chama-se. Explosion, logo depois vamos ter Eminem com Christina Perry, Only Human. Até já! Explosion kills, explosion kills the world. Explosion kills the love. Explosion kills for me. I've been protested and demonstrated against picket signs for my wicked rhymes. Look at the time, sick is the mind of the motherfucking keep this behind. All this commotion, emotions, one deepest ocean's exploding. Tip is flaring from Paris, it's blowing them off and keep going. Not taking nothing from no one, give them hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. I'm all the fights in the darkness, trouble sparks. They tell me home is where the heart is, dear departed. I shed tattooed tears and couldn't sleep good for multiple years. Witness fears, gas, gunshots, nobody cares. Seen the politicians' banners, they'd rather see us locked in chains. Please explain why they can't stand us. Is there a way for me to change? Or am I just a victim of things I did to maintain? I need a place to rest my head with a little bit of homeboys that remain. Cause all the rest are dead. Is there a spot for us to grow? If you find it, I'll be right behind you. Show me and I'll go. How can I be peaceful when I'm coming from the bottom? Watch my daddy scream peace while the other man shot him. I need a house that's full of love when I need to escape the deadly place of slinging drugs. Conhecem bem esta música, de certeza. O Eminem também decidiu fazer um rap com ela. Agora, Minuto de Saúde com o João Marques. Depois, Nelly Dilema com a participação da Kelly Rowland, uma das ex-Destiny's Child. Por já então, um Minuto de Saúde. Bem-vindos ao Minuto Saúde. A prevalência da hipertensão arterial. O maior estudo efetuado em Portugal sobre hipertensão arterial revelou que esta doença afeta cerca de 3 milhões de portugueses adultos, sendo o sexo masculino mais afetado. Porém, apenas 42% dos doentes têm conhecimento da existência da doença e apenas pouco mais que um terço estão a ser tratados. A situação é ainda mais preocupante no que se refere ao controle da hipertensão, já que no continente apenas 11% dos doentes apresentam valores de tensão adequadamente controlados, com a terapêutica e medidas dietéticas estabelecidas. Ouça o Minuto Saúde desta semana para saber mais sobre esta doença, a hipertensão arterial. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. I love you, and I need you, hell yeah, I love you, I do, need you. my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting it in no time. I better make this with him, man. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But there's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me. On. Start acting trippin', I heard about that girl. There's no way, hey, no, they gon' fight over no day, hey, as you can see. But I like your steeze, your style, your whole demeanor. The way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons, I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Come on. I'm so down. De volta, ouvintes, depois deste tema dos 5 Seconds to Mars, música que ouvimos chama-se She Looks So Perfect, é a música que acabamos de ver nesta edição. Agora temos as soluções práticas, é mais uma rubrica da Alternativa Rádio, vamos então ouvir agora aqui na sua emissão preferida, que é o Bom Dia Antena Web. Pois muito bem, vamos então ficar com esta, portanto, esta, não é música, ok, já cá está, esta rubrica, as soluções práticas. Daqui a pouco temos mais duas músicas e depois então finalizaremos com a rubrica Poetas. As duas músicas que vocês vão ouvir logo depois são deixa-me cá ver aqui umas musiquinhas para vocês. Por exemplo, vamos lá ficar com esta Compartir, que é uma música que eu gosto muito e que já passou aqui algumas vezes, mas enfim, acho que nunca é demais. E depois vamos ficar com José José, ou não, José Luis Perales, El Amor, são as duas músicas que se seguem. Portanto, agora rubrica Soluções Práticas, depois Carla Morrison com Compartir e José Luis Perales com El Amor. Assim, seguimos nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas. Conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. Hoje vamos falar sobre camomila. Há uma boa razão para que o chá de camomila seja um dos chás mais apreciados em todo o mundo. Ele tem um delicioso sabor, para além de ser relaxante para os músculos e benéfico para o sistema nervoso como um todo. Ele ajuda o corpo a relaxar e ao mesmo tempo a acalmar a mente e as emoções. Alguns dos outros benefícios da camomila incluem aliviar dores nos músculos e articulações, acalmar o sistema digestivo e aliviar náuseas. Na verdade, a camomila possui bastantes compostos ativos com efeitos terapêuticos. Os mais importantes são os seus óleos essenciais e os flavonoides. As flores e as folhas são mais usadas em infusões, mas possuem também um efeito relaxante quando usadas em aromaterapia. Devido ao seu efeito relaxante, pode ajudar a acalmar e a acabar com as insónias. Muitas pessoas optam por tomar uma chávena de chá de camomila antes de dormir, pois ajuda a libertar do stress do dia e a proporcionar uma maravilhosa noite de descanso. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. Sol y despedirlo.

El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. Del amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Volta ouvintes, depois de um pequeno contratempo, mas já cá estamos para a última parte do nosso programa Bom Dia Antena Web, em que vamos trazer-lhe, portanto, a rubrica Poetas, que é a rubrica, então, aqui do nosso Luís Gaspar. São poemas que são lidos... Bom, é que eu espero que possam apreciá-los. Ontem, por exemplo, trouxemos poema da Flor Bela Espanca. Hoje, bom, hoje vai ser sobre, fugiu-me aqui o nome do senhor, Nuno Fernandes Torniol. Música, poema chama-se Vi Eu Minha Mãe. E diz o Luís Gaspar no seu prelúdio, não é prelúdio, dá-me a querer faltar, enfim, na sua nota biográfica, diz: quase nada sabemos sobre este autor, cujo nome tem dado origem a alguma discussão. Seja como for, o que parece certo é Nuno Fernandes ter desenvolvido a sua atividade trovadoresca por meados do século XIII, muito provavelmente na corte castelhana de Fernando III ou de Afonso X. Nuno Fernandes Torniol, que nos vai trazer este seu Vi Eu Minha Mãe. É então o poema que nós vamos aqui ouvir e que eu então espero que vocês possam apreciar. É mais um grande poema. Eu confesso que gosto muito desta rubrica Poetas, porque nos dá a conhecer muitos artistas que desconhecemos completamente. É que nem dá propriamente para fazer a ideia de que existem. E ainda bem, é sinal de que temos muito a aprender. com estas rubricas, nomeadamente com esta do Luís Gaspar. Vamos lá então, vi eu, minha mãe. Vi eu minha mãe andar as barcas no mar e morro de amor. Fui eu, mãe, ver as barcas nas ondas e morro de amor. As barcas no mar e fui-as aguardar e morro de amor. As barcas nas ondas e fui-as esperar e morro de amor. E fui-as aguardar e não o pude achar e morro de amor. E fui-as esperar e não o pude aí ver e morro de amor. E não o achei aí, o que por meu mal vi, e morro de amor. E não o achei lá, o que vi por meu mal, e morro de amor. Poema fantástico este. Chegamos ao fim do nosso Bom Dia Antena Web. Vamos ter às 14 horas aqui na Rádio Antena Web O programa 4x2 comigo e com a Adriana Flória. Antes, e já para fechar, temos então os seguintes temas: Ace of Base com Life is a Flower e também a música dos Steps chamada Heartbeat. A todos um forte abraço, obrigado pela vossa presença nesta edição do Bom Dia Antena Web e até amanhã, aliás, até quinta-feira às 10 horas. Recordando então que amanhã, por motivos pessoais meus, não vai haver nenhum programa. Nem Bom Dia Antena Web, nem 4x2, nem Rádio Alegria. Até quinta-feira, ouvintes. Love is a flower.